Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério. E hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão, com o capítulo 22, Eliminando Padrões Comportamentais Negativos Adquiridos no Ambiente Familiar. É um capítulo muito importante porque a gente vê alguns padrões se repetindo em algumas gerações e que a gente possa identificar e quebrar isso na geração dos nossos filhos. Amém? Vamos lá. Todos nós sabemos que podemos herdar os olhos da nossa mãe, o nariz do nosso pai ou a cor de cabelo de nossa avó. Você sabia também que podemos herdar o gênio, a propensão para mentir, a depressão, a autopiedade, a inveja, o rancor, o perfeccionismo e o orgulho? Essa e outras características comportamentais marcantes são igualmente transmitidas de nossos pais para nós e de nós para os nossos filhos. Em determinada família, talvez, exista a tendência para o divórcio, doenças frequentes, infidelidade, alcoolismo, vício, suicídio, depressão ou rejeição, todos aceitos erradamente como destino, ou eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Essas coisas sempre acontecem na minha família, ouvimos as pessoas dizerem. Muitas coisas que aceitamos em relação a nós mesmos e à nossa vida são, em realidade, padrões familiares, pois os filhos podem herdar as consequências dos pecados de seus ancestrais. A Bíblia diz que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Êxodo 20, versículo 5. Esse versículo está se referindo a pessoas que não andam no relacionamento de amor com Deus. Mas quantos de nossos ancestrais não andaram com Deus e quantas vezes nós temos sido desobedientes? A questão é que todos nós estamos debaixo desse julgamento, mas pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, não temos de sofrê-lo. O versículo seguinte continua afirmando que Deus demonstra misericórdia até mil gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Êxodo 20, verso 6. Ao contrário dos traços físicos, não somos obrigados a aceitar as tendências espirituais que recebemos. Afinal, não precisamos aceitar cegamente as mentiras inculcadas pelo inimigo. Temos a opção de eliminá-las por meio da oração e do poder do Espírito Santo. Quando notamos características nossas das quais não gostamos, refletida em nossos filhos, podemos tomar uma atitude de respeito. E se observarmos os mesmos traços em nossos pais e avós, devemos ser diligentes na oração e pedir especialmente a reversão dessa tendência. Em famílias, por exemplo, em que o divórcio é uma constante, a criança crescerá acreditando que esta é a saída quando o relacionamento do casal é difícil. Que não é verdade. Essa falsa crença pode ser eliminada pelo poder de Deus e pela verdade de sua palavra. Se Deus nos salvou por sua misericórdia, e o Espírito Santo nos purificou e renovou, e se somos justificados pela graça, por que eu continuo lutando contra o pecado? Perguntei ao meu conselheiro cristão há anos. É porque o pecado não foi confessado, ou porque você optou por continuá-lo, cometê-lo? Foi a resposta. Sinto-me constrangida por tocar de novo no assunto, mas ainda guardo rancor por vários membros de minha família, devido a fatos ocorridos no passado, porque eu não consigo vencer isso. Sua mãe era uma pessoa rancorosa, não era? Muito. Ela guardava rancor por quase todas as pessoas da família e por isso se afastou da maioria delas. Minha mãe tinha poucos amigos pelo mesmo motivo. Ela os afastava com seu rancor por causa de menores ofensas. Você já pensou na possibilidade de haver adquirido uma tendência para o rancor? Os filhos assimilam os traços dos pais, ele sugeriu. Eu jamais haveria pensado na possibilidade de haver algo além dos limites da minha mente que me impelisse a permanecer fechada em meu rancor. E quanto mais refletia sobre o assunto, mais ia me lembrando desse traço manifesto em outros membros da família. Não há dúvida que todas as famílias terão de algum momento lidar com esse problema, mas a maioria passa por ele sem permitir que uma divergência, uma rusga ou uma ofensa provoque um rompimento de relações. Eu não sei que isso não atenua a minha responsabilidade de perdoar, mas observo que minha família segue um padrão de rancor, falei. E o que mais me assusta é que pode ocorrer o mesmo com os meus filhos. Agora eles já não perdoam um ao outro por fatos ocorridos. Fico triste só de pensar que depois de adultos e fora de nossa casa, depois que eu e meu marido fomos nos encontrar com o Senhor, eles se separem. Estou vendo que preciso me libertar disso por eles e por mim mesma. O conselheiro e eu oramos naquele dia para que o pecado do rancor em minha família não se transmitisse de geração em geração, mas que fosse detido pelo poder do Espírito Santo. Proclamei a verdade da palavra de Deus, que diz que eu sou uma nova criatura em Cristo e não sou obrigada a viver de acordo com os hábitos e pecados do passado. Por causa dessa revelação, resolvi confessar o rancor no mesmo instante em que ele surgisse, mesmo que tivesse de fazê-lo de hora em hora. Orei e ainda oro para que Deus faça de mim uma pessoa perdoadora. É a coisa mais difícil do mundo achar alguma coisa pela qual guardamos rancor. Só uma pessoa forte sente-se capaz de ignorar o fato e olhar para o Senhor. À medida que me liberto do rancor por meio da confissão, do arrependimento e da oração diante de Deus, percebo que os meus filhos vêm se libertando também, e o relacionamento de ambos tem melhorado. É claro que a capacidade de perdoar dos meus filhos não depende de mim, a decisão é deles. Espero que vejam o exemplo de perdão de forma inequívoca para que a resolução deles de perdoar se torne mais fácil. A melhor maneira de reverter esses padrões negativos em seus filhos é concentrar-se primeiro em libertar-se das suas próprias tendências pecaminosas. E o melhor a fazê-lo é identificar o pecado em sua vida. Se ele aumenta, a tendência que o gera também o se desenvolve. Por exemplo, a mentira é pecado e é acompanhada por uma tendência para mentir. Quando alguém repete uma mentira, vai dando lugar a essa tendência e em pouco tempo ela foge ao controle da pessoa. Se há pecado em sua vida ou se você não está vivendo segundo a vontade de Deus, arrependa-se imediatamente, colocando-se diante do Senhor e confessando o seu pecado. Peça perdão a ele e diga: Senhor, assume o controle e ajuda-me para que eu não viva mais assim. O próximo passo é identificar qualquer tendência negativa em seus pais ou avós que possa estar afetando você e a seus filhos e orar sobre isso. A Bíblia diz: Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhas de Deus. Romanos 8, versículo 15 a 17. Nós queremos ser herdeiros de Deus, não do pecado de nossa família. Em nome de Jesus, podemos ser libertos de qualquer propensão familiar negativa e, pelo poder do Espírito Santo, podemos impedir que ela se manifeste ou permaneça na vida de nossos filhos. Se você se lembrar de algum traço da família que não gostaria que seus filhos desenvolvessem, comece a orar agora mesmo. Amém? Senhor, tu disseste em tua palavra que o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Eu te peço que a herança que eu deixo para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa e um coração limpo diante de ti. Para que isso aconteça, peço que tu me libertes agora, em nome de Jesus, de qualquer maldição que houver em mim, herdada de minha família e aceita como minha. Confesso a ti os pecados da minha família. Não tenho conhecimento de todos eles, mas sei que tu os conheces. Peço perdão e restauração. Confesso também os meus pecados e peço perdão, pois a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sei que a purificação do pecado por meio da oração elimina a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para o meu filho. Disse Jesus: Eis aí, vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Se existe alguma obra do inimigo no passado de minha família que procure invadir a vida do meu filho, eu a quebro agora pelo poder e autoridade que me são dados em nome de Jesus. Peço especificamente sobre, abre parênteses, identifique alguma coisa que você percebe em si mesmo ou em sua família que não deseja ver transmitido para o seu filho. Fecha parênteses. Tudo o que não seja da tua vontade para as nossas vidas, eu rejeito como pecado. Obrigado, Jesus, porque tu vieste nos libertar do passado. Nós nos recusamos a viver presos a ele. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Peço que meu filho não herde nenhuma maldição dessa família terrena, mas que entre na posse do reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado, Jesus, porque em ti as coisas velhas estão mortas e tudo se fez novo, em nome de Jesus. Armas de guerra. Gálatas, capítulo 5, verso 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. Isaías 61, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Tito, capítulo 3, verso 3 a 7. Bom dia e até amanhã.